Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar, vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Opa, Central do Sertanejo chegando no seu rádio. Mais uma semana que começa. Que beleza. Excelente segunda-feira pra você. Hoje, segundona, dia 20 de janeiro do ano de 2014. Aonde você estiver, obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu estarei juntinho com vocês durante toda essa semana, levando o melhor do sertanejo universitário na sua rádio, na sintonia do sucesso. Muito prazer, eu sou Silvio Ferraz e te faço companhia dessa uma hora de sucesso que tá chegando no seu rádio, né? Você esperou passar o finalzão de semana aí, né? Pra curtir o Central do Sertanejo. Olha, e já começo com música nova. Já começo com Gustavo Lima, Solto na Night. Gustavo Lima lança nova música de trabalho para o verão 2014. Ontem, a partir do meio-dia, o cantor Gustavo Lima foi convidado especial do programa Celso Portioli, do programa Domingo Legal, exibido pelo SBT. Pela primeira vez na televisão, o artista apresenta a música Solto na Night, uma música de trabalho que está sendo lançada. Foi lançada, né, na última sexta-feira, dia 17, no seu canal oficial no YouTube e também no iTunes e nas rádios de todo o Brasil. É isso mesmo. Fazer esse lançamento do Domingo Legal, diz Gustavo Lima, que foi bom demais. Essa música promete, ela tem tudo para ser a música do verão. Um ritmo dançante bem contagiante. Acredito que a galera vai curtir bastante. Destaca aí Gustavo Lima. Além do musical, que contou com um grande sucesso como Fui Fiel, Diz Pra Mim, teve a participação da Vanessa, que os dois participaram aí do quadro Boia ou Afunda. E aí, esse quadro, Boia ou Afunda? É brincadeira, hein? É o Gustavo Lima chegando aqui no Central do Sertanejo, Solto na Night. Boa segunda-feira! A gente lança em novembro. Então, vamos contar um pedacinho pra galera. Central do Sertanejo. Tô pronto toda hora, tô ligado a 220. Meu celular não para, a mensagem tá chegando. Até de madrugada, elas estão me ligando. Tô puro veneno, tô chamando, moendo. O trem nunca teve tão bom pra mim. Entrei pra academia, corpinho tá sarado. Todas tão me querendo, tô ficando comentado. Chuveiro no meu deserto, tranquilo, tô sereno. Me deu moral, já era, tô mexendo, tô mexendo. Então, bora, bora. Isso é de manhã também. Central do Sertanejo. Eu duvido que tudo que você falou não é verdade. E bater na mesma tecla é bobagem. Insistir no mesmo erro é ilusão. Eu duvido que não vai lembrar de mim nas madrugadas, Sou o mesmo homem, eu não mudei nada. Você é a metade do meu coração. Eu duvido que a nossa história já chegou ao fim, que está decidida a esquecer de mim. Ah, eu duvido. Eu duvido que você não fala de mim pra ninguém. Chora toda vez que a saudade vem no seu quarto escondida. Eu duvido que você vai conseguir deixar alguém e deixar as coisas irem mais além do que foi comigo. É por isso que eu duvido que você não vai querer voltar pra mim. Nossa história já chegou ao fim, que está decidida a esquecer de mim. Ah, eu duvido que você não fale de mim pra ninguém, nem chore toda vez que a saudade vem no seu quarto escondida. Eu duvido que você vai conseguir beijar alguém, deixar as coisas ir bem mais além do que foi comigo. É por isso que eu duvido que você não vai querer voltar pra mim. Eu duvido que você não fala de mim pra ninguém. Chora toda vez que a saudade vem no seu quarto escondida. Conseguir deixar alguém e deixar as coisas irem mais além do que foi comigo. É por isso que eu duvido que você não vai querer voltar pra mim. É por isso que eu duvido que você não vai querer voltar. Voltar pra mim. É o seu programa central do sertanejo. Tivemos aí João Neto e Frederico, participação mais que especial do Eduardo Costa, Eu Duvido. Tivemos também a prévia, né? O pré-lançamento aí, Solto na Night, com Gustavo Lima. Com a qualidade assim meio baixa, mas tá valendo, né? Durante a nossa programação do Central do Sertanejo, você vai curtir essa música aí com toda a qualidade, tá certo? E por falar em qualidade, tá chegando aí o cara que produz com muita qualidade, que traz só música boa pra gente aqui no Central do Sertanejo, Luan Santana, Donzela. Boa segunda-feira pra você. Jantar à luz de velas, com flores da janela, fazer daquele jeito com minha donzela. Acordar com um beijo, a minha Cinderela. Já vi mulher bonita, mas você apela. Ei, hey! Peraí que eu tô bem, deixa eu só me acostumar, moça. É demais, tô sem jeito, eu me perco nessa sua boca. É uma questão de se entregar sem medo. Hoje eu tô indo te buscar mais cedo. Jantar à luz de vela, com flores na janela, fazer daquele jeito com minha donzela. Acordar com um beijo, a minha Cinderela. Já vi mulher bonita, mas você apela. Peraí que eu tô bem, deixa eu só me acostumar, moça. Oi. É demais, tô sem jeito, eu me perco nessa sua boca. Fica à vontade. É uma questão de se entregar sem medo. Hoje eu tô indo te buscar mais cedo. Jantar à luz de vela,

você fica com esse cara de cabelo arrepiado, com a cueca de fora e o corpo tatuado. Ele passa o dia inteiro alisando seu carrão, mas na hora H ele te deixa na mão. Mas isso tudo vai mudar, sabe por quê? O cowboy vai te pegar, o cowboy vai te pegar, o cowboy vai te pegar, o cowboy vai te pegar. É que o cowboy vai te pegar. Central vai do Sertanejo, aqui na sua rádio preferida. Passou também Mato Grosso, Matias, Péricles, perdeu. Olha, tá chegando agora Recordação Sertaneja. Que maravilha, tô trazendo aí a dupla Chitãozinho e Xororó ao vivo. Alô. Alô, tô ligando pra saber como você está. Eu tava à toa e por isso resolvi ligar, pra contar que sonhei com você. Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz, apesar da distância que há entre nós. Tem uma coisa que eu preciso dizer. Na verdade eu liguei, esse sonho inventei pra te ouvir, e pra contar que chorei, que a solidão tava doendo em mim. Oh, ah, eu só menti pra não sofrer. Oh, ah, eu só queria te dizer, tô morrendo de saudade de você. Recordação da música sertaneja, Chitãozinho e Xororó, alô. Passou por aqui também Rio Negro e Solimões, o cowboy vai te pegar, Mato Grosso, Matias e Péricles, perdeu. Também tivemos Michel Teló e Paula Fernandes, Se Tudo Fosse Fácil, Luan Santana, Donzela, João Neto, Frederico e Eduardo Costa, Eu Duvido. E abrimos o nosso programa de hoje com a prévia do Gustavo Lima, Solto na Night. Gustavo Lima, essa música aí, que ainda é uma prévia, né? Não é a versão rádio edit. Vamos aí com o intervalo comercial e já já eu volto com muito mais sucessos na sua segunda-feira. Excelente segunda-feira. Eu tô indo pro intervalo rapidinho. Eu conto com a sua audiência na volta. Não sai daí. Central do Sertanejo. As melhores do sertanejo no seu rádio. Estamos de volta com Central do Sertanejo. Central do Sertanejo, de volta no seu rádio, trazendo o melhor da música pra você, o melhor do sertanejo, muita música de qualidade, chegando sempre no seu rádio, aqui na sua rádio preferida. Tô trazendo informações agora pra você, falando da Adriana Sanches. Adriana Sanches, sanfoneira da Barra da Saia, faz tributo a Luiz Gonzaga. Batizado como Salve Lua, o novo projeto da cantora e musicista Adriana Sanches, sanfoneira e líder da banda Barra da Saia, é um tributo a Luiz Gonzaga, no qual a artista fará releituras dos clássicos do Rei do Baião, trazendo suas influências e personalidade. O trabalho, que consiste no lançamento de um CD e um DVD, contará com uma turnê que viajará todo o Brasil, Europa, Argentina e Estados Unidos em 2014, com perspectiva de chegar ao Japão no próximo ano. É um trabalho grandioso aí então, para Adriana Sanches. Ela diz o seguinte: é um trabalho que queria realizar com muita calma, porque minha intenção é dar o meu olhar à música desse grande ícone, com arranjos que tivessem também uma grande identidade. Luiz Gonzaga é o meu ídolo e de todos os sanfoneiros. É um artista que fascina há muitos anos. Quando pensei em lançar um projeto solo, vi a vontade de fazer uma homenagem traduzindo meu respeito e admiração nesse tributo. O público pode esperar muitas surpresas. Destaca aí Adriana Sanches. Como não saiu ainda o CD, nós não temos para executar para você aqui essas músicas do tributo de Adriana Sanches a Luiz Gonzaga. Mas fazendo uma pesquisa aqui no meu arquivo, no meu baú sertanejo, eu trouxe para vocês aí, ó. Tô trazendo o Sérgio Reis, que fez um CD com a participação de seus filhos no ano de 2009. E nós vamos curtir Sérgio Reis e Filhos, Asa Branca, grande clássico de Luiz Gonzaga. Central do Sertanejo. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então eu disse adeus, vozinha, guarda contigo o meu coração. Então eu disse adeus, vozinha, guarda contigo meu coração. De longe muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo, pra mim voltar, ai, pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo, pra mim voltar, ai, pro meu sertão. Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chore, não vi, que eu voltarei, vi o meu coração. Eu te asseguro, não chore, não vi, eu voltarei, vi meu coração. Forrozinho, vamos, segura, pega na cintura dela e vamos. Eita, forró lascado, sou Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Não era eu, não era eu, confundiram o meu carro, minha roupa, meu sapato, te juro, não era eu. Você me liga, diz que o papo é sério, que a sua amiga tava num boteco. À meia-noite ela jura que me viu passar.

me deseja boa sorte. Diz que sou especial, que vou encontrar alguém que me queira coisa e tal. Comprei seu perfume pra lembrar do seu cheiro. Chorei por você aqui em meu travesseiro. Pra sentir sua presença, achei aquele ursinho jogado no canto do quarto. Reli as mensagens aqui em meu celular. Último te amo, fiz questão de guardar. Como aceitar que você se foi? Não dá. Como aceitar que você se foi? Não dá. É o Central do Sertanejo aqui na sua rádio preferida. Tá todo mundo ligado, que maravilha. Passou aí o som do Lucas Luco, todo o romantismo do Lucas Luco com Coisa e Tal. Também tivemos César Menotti e Fabiano, Não Era Eu. E grande clássico de Luiz Gonzaga na voz de Sérgio Reis e seus filhos, Asa Branca. E agora tem novidade, hein? Segundona, começando com muita novidade. Jorge Henrique e Rodrigo lançam um clipe de Nunca Mais. Jorge Henrique e Rodrigo lançaram na tarde da última terça-feira, dia 14, o clipe da música Nunca Mais. O vídeo foi gravado dia 27 de novembro de 2013, durante um show com a dupla Bruno e Marrone. A dupla, que era anfitriã da noite e apadrinhava Jorge Henrique e Rodrigo, participa do vídeo, dirigido por Fernando Hiro. A canção é uma composição de Rogério Lopes e Jona Alves, e participação do Kleber. O show teve o lançamento oficial nas rádios na última quinta-feira, dia 16. Vamos curtir então, Nunca Mais, Jorge Henrique e Rodrigo. Sabe quando eu vou te ver? Nunca mais correr atrás de você. Nunca mais. Sabe quando eu vou sofrer? Nunca mais. Sabe quando vai me ver? Nunca mais. Sabe quando eu vou te ver? Nunca mais correr atrás de você. Nunca mais. Sabe quando eu vou sofrer? Nunca mais. Sabe quando vai me ver? Nunca mais. Se jogue bem gostoso. Porque minhas perguntas sempre têm como resposta não. Me veja com frieza, me abraça sem empolgação. Vou me libertar, fugir de você. Sem exagerar, vou te dizer bem devagarinho que é pra você entender. Acabou, agora eu que digo, não chegou a hora. Acabou, meu coração já pelas malas vai embora. Cansou de esperar, vou dar um fora. E sabe quando eu vou te ver? Nunca mais correr atrás de você. Nunca mais. Sabe quando eu vou sofrer? Nunca mais. Sabe quando vai me ver? Nunca mais. Sabe quando eu vou te ver? Nunca mais correr atrás de você. Nunca mais. Sabe quando eu vou sofrer? Nunca mais. Sabe quando vai me ver? Nunca mais. Esse sofrimento, chega pra cá, Bruno e Marrone. Eu detesto sofrimento, você tá louco. Vamos nessa, Jorge Henrique e Rodrigo. Acabou, agora eu que digo, não chegou a hora. Acabou, meu coração já fez as malas, vai embora. Cansou de esperar, vou dar o fora. Sabe quando eu vou te ver? Nunca mais correr atrás de você. Nunca mais. Sabe quando eu vou sofrer? Nunca mais. Sabe quando vai me ver? Nunca mais. E sabe quando eu vou te ver? Nunca mais correr atrás de você. Nunca mais. Sabe quando eu vou sofrer? Nunca mais. Sabe quando vai me ver? Nunca mais. Você besta, menino, sofrendo. música que você gosta de ouvir. Toca aqui no Central Sertanejo. Aonde a gente foi parar? Por uma coisa, uma besteira que eu fiz sem pensar. Me ver com outra, beijando na boca, foi barrar com aquele rolo, lavação de roupa. Mas espera um pouco que não foi tão grave assim. Eu só fiquei com ela porque você fugiu de mim. Chum trocado dos dois lados, como ela também tem namorado. Quem nunca desligou na cara e ligou de novo logo depois? Tirou da internet aquela foto dos dois. Saiu na sexta-feira e só voltou na segunda. Quem nunca espalhou por aí pra todo mundo que tava largado? E depois seis meses viu que tava apaixonado. Tentou voltar atrás, mas levou um pé na bunda. Quem nunca Aonde a gente foi parar? Por uma coisa, uma besteira que eu fiz sem pensar. Me ver com outra, beijando na boca, foi barrar aquele bolo, lavação de roupa. Mas espera um pouco que não foi tão grave assim. Eu só fiquei com ela porque você fugiu de mim. Chum trocado dos dois lados, como ela também tem namorado. Quem nunca desligou na cara e ligou de novo logo depois? Tirou da internet aquela foto dos dois. Saiu na sexta-feira e só voltou na segunda. Quem nunca espalhou por aí pra todo mundo que tava largado? E depois seis meses viu que tava apaixonado. Tentou voltar atrás, mas levou um pé na bunda. Quem nunca logo depois tirou da internet aquela foto dos dois? Saiu na sexta-feira e só voltou na segunda. Quem nunca espalhou por aí pra todo mundo que tava largado? E depois seis meses viu que tava apaixonado. Tentou voltar atrás, mas levou um pé na bunda. Quem nunca desligou na cara e ligou de novo logo depois? Tirou da internet aquela foto dos dois? Saiu na sexta-feira e só voltou na segunda. Quem nunca espalhou por aí pra todo mundo que tava largado? E depois seis meses viu que tava apaixonado. Tentou voltar atrás, mas levou um pé na bunda. Quem nunca Como é que pode? É o sucesso aí do Conrado e Alexandro. Quem nunca? Passou também George Henrique e Rodrigo. Participação do Bruno Marrone, Nunca Mais, Lucas Luco, César Menotti Fabiano e Sérgio Reis. Que maravilha, é o Central do Sertanejo invadindo o seu rádio com o melhor do sertanejo e sertanejo universitário. Agora tem Hugo e Thiago. Essa festa na casa do Gaguinho, esse Gaguinho é boladão, hein? A casa é minha, o Sonson é meu. Hugo e Thiago, Gaguinho. Central do Sertanejo. Hoje a festa é na casa do Gaguinho. Só convidei as top, a turma toda tá aqui. Ele é mal acabado, mas tem casa e tem o som. Da cama, achando lindo, achando bom. A festa tava bombando, todo mundo se pegando, e o Gaguinho chupando o dedo, bateu o desespero. A casa é minha, o som é meu. Se eu não pegar mulher, todo mundo se fufuda. E as bebidas, o frizz é meu. Combinado não sai caro, quem manda? A casa é minha, o som é meu. Se eu não pegar mulher, todo mundo se fufuda. E as bebidas, o frizz é meu. Combinado não sai caro, quem manda aqui sou eu. Hoje a festa é na casa do Gaguinho. Só convidei as top, a turma toda tá aqui. Ele é mal acabado, mas tem casa e tem o som. Da cama, achando lindo, achando bom. A festa tava bombando,